5 bocas, com beijo que não tem gosto de ver. DJ Rony Moreno, agora com o seu show absoluto, bota no máximo. DJ Rony, solta o som pra galera agora, DJ. Tá girando e eu aqui perdendo tempo.

com qualidade sempre. Daniel das Produções de Curuçá. Eu tentei, mas aconteceu. O problema não está em

bicho, no meio do bicho. Alô, Melri! No meio do bicho. Solo no da para

gravações com qualidade sempre. Obrigado, meu Deus.